amor. Estás noutra, já nem queres saber. Nosso sonho desvanece na escuridão. Deixaste isso acontecer. Entre conversas estranhas, estou dentro.

canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Somos um do outro, feitos pra amar. Eu não quero. encontrar. Vai ficar comigo, traz-me outro sentido. Cada sorriso teu só me faz sentir feliz. Eu não quero um sonho que acaba. Eu não tenho nada mais puro e até que o meu amor pra te dar. Eu não quero um mundo escuro, um sonho que acaba. Dá-me um futuro. Eu não tenho nada mais puro que o meu amor pra te dar. Eu não quero um mundo escuro, um sonho que acaba. Dá-me um futuro. Eu não tenho nada mais puro que o meu amor pra te dar. Sem ti não sei me encontrar. Na música portuguesa. O sucesso passa aqui. Baixar. noites sem ti. Noites que eu passo sem ti, deixa-me.